Azul 4207, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera da pista 10, Laxame Torre, 198 decimal 95, ajuste no 092. Índia, para o ponto de espera, quando lá 1895, ajustado 1012, 4207, bom dia. Bom dia. Da trip na fila 0. Gente, vamos ter o seu toy após, quando possível, estou autorizado a cruzar a retaguarda do mesmo para prosseguir no litoral. Vai cruzando a retaguarda do meu pé. Aguarde para a cópia número 2. Plano 3191, pronto, cópia. Plano 3191, autorizado Galeão, via Upzulu 10, nível 340, decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, aciona 5052, controle 119 decimal 35. Plano 3191, cotejamento correto, chame para puxa o saneamento. Gente, o azul 4207, pouso, pouso, o TR da trip, ele mantém, que você não quer. Está autorizado o ingresso ao 1735 até o andar da Bata, o estacionamento que está livre. Botar em matar na proa do farol da ponte, uma controle 119-35, irá prosseguir no corredor Axé. 1935 Axé, Tango. Sala 38, vira direita, chama Solo 1219. Olha, Israel, pela direita, chama Solo 1219, 5220. Lima Tango, Papa Tango, Hotel Lima Tango, é para o nada? Perfeito, perfeito, era de Patrota ingressando Não consigo copiar a mensagem, Hotel Lima Tango, está muito, muito chiado a frequência. Vai puxar o Hotel Lima Tango de Morro para Salvador? Tá impossível copiar o Hotel Lima Tango. São 3895, confirma apenas de KB. 163. Gente, 163, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10, Laxa Milton 118 decimal 95, ajuste 1012. 012, ponto de espera da 10, torre 1839, bom dia. Bom dia. 40, controle 119-35. 0935-407, boa. Ok, autorizado ingresso na Juliette, remota 62, parte 3. Ok, deslocando via Juliette até a parte remota 320. Na sua proa, essa vai só reportar o farol da barra. A da trip no pátio 3 está autorizado. Puxa acionamento, reporte para o pátio. Gona 556, pronto, cópia? Gona 556, autorizado Galeão, via Ampus Zulu 10, nível 360. Decola da 10, com a primeira curva pela direita. Saída da Euleda, pós Gioreto Bridge. Aciona 5053, controle 1993535. 4207, decolado, cruza 13600, está mantendo a proa 123 para dividir as informações. 7 azul, 4207, contato radar, CB340, saída da EL. 340 da EL, 4207. O azul 4082, desça para 2000 pés, o ajuste 1012, livre LS, reposto estabilizado. Descendo para 2000 pés, estado 1010, o 4083. Índia Delta 90, prossiga. Gente, procede para Jauá. Gente, aponta a visão com o local de pouso. Pistão 3895, está autorizado decolagem, pistão no zero, o vento no 20 graus, 099. Autorizado decolagem, pista 10, 3895. Controle Salvador Azul 4207, vai reassumir o perfil da saída. Se possível, para onde está Léo ou Leda, está com o transporte órgãos. Motivou Leda 4207. Leda 4207. Passou o Tango Diabravo, intenções com Frodo, farol de Itapuã. Possível Tango Diabravo, com a torre 1895, bom pouso, grato pela ponte. Valeu, meu irmão, obrigado, bom dia. É o Papa Tango, Papa Almeida, Tango Diabravo. Prossiga, Tango Diabravo. Passou o Tango intenções, eu sobrevoo no farol de Itapuã, depois prossegue para a final da Enigma. Sim, sobrevoo Itapuã, se reporta para ingresso da Enigma, mantém meu escudo permanente. Então, 3895, só decolado as 43, com controle 119, só 35. 1935, bom dia, 3895. Controle Salvador, bom dia, tá 3895. Bom dia, tá 3895, contato radar sobre o nível de voo 360 na saída da EL. 360, quantas visões, senhor, possível voo da EL? Voo da EL. Já da EL, grato. Segundo no 556 com 161 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, Fernando Campinas. Confie. Para o táxi, segundo no 556, 161 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, Fernando Campinas. Boa, 556, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera da pista 10, lancha motor em 118.95, ajuste no 092. Índia, ponto de espera 10, quando lá à noite nós temos uma boa tarde. Confie. Boa comando autorizado, seguirá para Engmar o Tango Índia Brava. Sim, Tango Índia Brava, está autorizado de imediato, cruzamento da São Nozelo até a Engmar, está autorizado. Imediato, Tango Índia Brava. Localizado, localizado, 40 aqui, Zé. Azul 4082, completa final, cheque o trem, torre 1895. 1862, é? 95, 95. 1895. A gente como é a linha da COS imediato? Afirma. A linha da COS, batista 10, vento 160 graus, 1-1, não é? A linha da COS imediato, dá 1-0, vou 95-6. Dado, é 2-0. Azul 4207, chama Recife, frequência 251, no secundário 3395. 251-3395, azul 4207, boa tarde. 830, decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, Point, direto bridge, aciona 5056, controle 119 decimal 35. Azul 4082, já escuta da torre? Na escuta, baixar, travar, 4082, também. Sim, 3 cm 0 2, continua a aproximação à guarda pista livre, informa o Alisson 44, efetuando o cruzamento da final no 0, a 507 vai interferir com sua aproximação, Azul 4082. Sim, 4082. Já livrou a final da 1-0, Tango Índia Brava. Sim, Tango Índia Brava, estou autorizado a enrimar, preciso no atraso, vou informar, me reporta a sala controlada. O controlado, reportará a Tango Índia Brava. Seja 91, não mantém ponto esperado no 0. Azul 4082, tem livre, pouso fixo no 0, vento no 60 graus, no 0 nós. E pouso 4082. O gol 1556, decolado 48, último controle 119-35. Oh, não, 3, 5, boa tarde, 3, 5, 9, 1, 5, 5, 6. Sul Salvador, boa tarde, vou 5, 5, 6. Boa tarde, 5, 5, 6, contato radar, saída 360, saída da Elmo. 360, da Elmo, 5, 5, 6. Ano 3191, pelo pouso do André da Azul, ali mantém cabeceira 1-0. Nível 050, serviço saudade está encerrado. Chamar a Caju, frequência 20-3, bom voo. Gente, que Luiz que reporta a rotatória de jogo campo. Lima Tango Índia Brava, considera o salto 49, frequência livre. Uso 4082, o salto 49, livre direita, chama o salto 121, abismo 9. Toma 219, entrou. Luiz, controle. Poderia tentar uma ponte com o Hotel Lima Tango nesta frequência e pedir que o mesmo livre a frequência para a coordenação de tráfego? Azul 4082. Azul Bravo 4082, bom dia. Continue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportado. Juliette Zulu, aqui uma identificação, contato radar, agora afastado 57 milhas de Salvador, nível 090, reponte Delta e Tita. Pode para a conta. Frequência do controle, 305. Afirmo, Fuca, Fuca Caju. Hotel Lima Tango, você está modulando na frequência do controle. Então 3895, chama agora o centro Recife, frequência 1251 no secundário 13395. 251-3395. O Juliette Tango Zulu descida para 3 mil pés, o ajuste no 0 no 2. Decolando 51, chama controle 118-95. 295, seu 3191. Seu 3191, bom dia. Passa 1800 na Dael. Bom dia, 3191, contato radar 0340 na saída da Dael. 340 da Dael, pode voar a posição lenta, senhor? Vou da Dael. Vou da Dael, A aeronave está modulando, passando Itaparica, está modulando a frequência do controle 11935, por gentileza, coordenação na frequência livre. Vai chamar 219. 6200. Puxa, Chané 6200, bom dia. Autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 6200. Liberar a frequência do controle. Bruno 556, chama agora o centro Recife, frequência 1251, secundário 13395. Chegamos com o centro Recife, 1251, 1395, secundário, chama boa tarde. Boa. Mike Eco, Tango, aguarde. Pista 7, o vento no 40 graus, 192. Mike Eco Tango, tem previsão de tempo? Lima Tango, copia o controle. Juliette Tango Zulu, controle. Juliette Tango Zulu, por gentileza, em ponte para o hotel Lima Tango, vê se o mesmo consegue copiar o senhor. Equipe de solo da Infraero, estamos cientes. Na 6200, autorizado ingresso na Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, é a 200. Bom, 6900, vai. Rolo 962, desça ao 050, Mari. Rolo 790, livre acionar chamber táxi. Autorizado back track, acionar taxi 4, seu taxi é livre. Rolo 962, desça ao 050, chegada Mari. Tan 3804, chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1092. Gente, Love Luiz. Juliette, Tango Zulu, prossiga. Desça para 3 mil pés, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, tem condições de incrementar a velocidade até próximo de Duna? Pra quanto? Gol 962, número 2, na aproximação, redução para 2309. Juliette Tango Zulu, voe direto Duna, descendo para 2 mil pés, ajuste 0092, autorizado para o procedimento ILS XVM, após estabilizado. Tan 3191, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Grato igualmente, bom voo. Tona 790, pronto, copy? Bona 790 autorizado Recife, vinha pelo Whisky 58, nível 370, decolada 1-0 da primeira curva pela esquerda, saída Tuca, transição Caju, acena 5057, controle 119 decimal 35. Juliette Tango Zulu, tem condições de manter a velocidade até próximo de Duna? Luna 790, com 5 pessoas a bordo, autonomia alternativa? Luna 790, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 1-0, quando lá chame torre 118 decimal 95, ajuste na 0-2. Então 3804, número 3 na aproximação, redução para 2309. Patão Juliette Tango Zulu, para o localizador, curva direita para o hotel 60, reporte estabilizado. 060, reporte estabilizado, Juliette Tango Zulu. Gono 962, redução para 2009. 2009, a linha coloca a cabeceira 10, vento 130 graus, 11 nós. Então 3804, redução para 2009. Zona 962, desça para 3.000 pés, permanece o ajuste no 0.2, retoração para sequenciamento, mantenha presente proa limitado pelo localizador. Sim, desça para 3.000, 1.012, mantenha proa limitado pelo localizador, voa 962. Tan 3804, desça para 4.000 pés, correção 4.000 pés, ajuste no 012. 4.012, Tan 3804. 790, decolou, passa 1500, o Caracaju. Gol no 790, contato radar na decolagem, subi, mantenha. 370, saída Pucca. 370, saída Pucca, 790. Ó, 790, fazendo desvio pela esquerda, agora na proa 0620. Livre desvio, gol no 790. TAM 3804, vitoração para sequenciamento, mantenha presente prão limitado pelo localizador. Ei, mantenha presente prão limitado pelo localizador, TAM 3804. Plano 962 para o localizador, curva direita para o 065, reporte estabilizado. Direita 065, reporte estabilizado, 962. Localizador, voo 962. Plano 962, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento, aguarde transferência para a torre. 2 mil, aguardando transferência, 962. 5367, Mike, confere, bate para a cópia. Estabilizou com o campo de vista o Juliette Tango Zulu. Patango Juliette Tango Zulu, compete final de procedimento, torre 118 decimal 95. 1895. TAM 3804, redução para 1709. Tá 3, 2, 0, 4. Juliette, estamos no... Tá, propõe um cancelamento, vai prosseguir para 17. A intenção é então, o cancelamento do plano de voo, instrumentos para prosseguir do, para o plano de voo visual, é isso? Afirmativo, prosseguir para 17. Tá, o plano cancelado agora, o 09, autorizado curva esquerda para sinal da 17. Então, sinal da 17, Juliette, estamos no... Tomarei final da 17, aí vai ser. Tribo 5367, ponto cópia. Tribo 5367, autorizado João Pessoa via Golf 677, nível 190, decola da 190 da primeira curva pela esquerda, saída Pucca, transição Caju, acena 5075, controle 199 decimal 35. Pessoa 190 na Golf 677, decola da 190 com curva esquerda, sentido a Pucca na Caju. 5075 3, 4, 7, 19, 3, 5, 4, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Oceano identificação, chegada à mar e desça para nível de voo 050. Ajuste no 012. Zulu Blue, avistado pouso autorizado da Pseira 17, vento no 30 graus, 11 nós. Autorizado pouso no 7. Do Maceió, via Upper Whiskey 58, nível 370, decola da 1-0, na primeira curva pela esquerda, saída Tuca, transição Caju, acena 5102, controle 199 decimal 35. Autorizado 370, via Upper Whiskey 58 para Maceió. Fono 864 confirmando, é via Upper Whiskey 58. Upper Whiskey 58. Contagiamento correto, chama para puxa acionamento, Fono 864. Estabilizou, fica vendo. 3204, complete final para o procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, décimo 95. 1295, até mais. Até, bom curso. Obrigado. Lono 790, chame Centro Recife, no 2000, decimal 85. 2085, no 790. Oi Salvador, boa tarde, eu tô 3804, duas milhas do índice de terra, autorizado. Então 3804, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguarda. Salão 4, direito para 2019. Salvador, bom dia, 962, lembrando. 962, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Gillette. Táxi autorizado via Alfa, reportará antes da Gillette, 962. Boa noite, 64. 8864, em coordenação com a equipe São Luchão para o táxi. Autorizado, 864. Voo 1962, autorizado, ingresso na Juliette, ao portão 09. Atente ao follow-me no través do portão 08. XDF, follow-me do 09, voo no 962. Salvador, bom dia, Chanel 6213, informação Mike, solicitando o nível 360 para o Galeão. Chanel 6213, bom dia, aguarde para a cópia. Aguarde. São 3804, Salvador no meio, à direita no 209. Livre direito, estava fora 209, o táxi 304. Salvador, boa tarde, eu sou 3804. São 3804, boa tarde, autorizado táxi V-Alpha, reporte antes da Juliette. Autorizado V-Alpha, reporte antes da Juliette. Salvador, boa tarde, azul 44, 63, 20, informação, Mike, 180 de alta. Azul 44, 63, aguarde para a cópia. Azul 44, 63, confirme o nível. 180. Ciente. São 3804, autorizado ingresso na Juliette, portão 03. Autorizado ingresso na Juliette para o portão 03. Tá, 3804. São 3604, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, eu posso estabilizar. 2.000 pés, no 012, autorizado, rebote avisado, 3604. Duna, autoriza? Autorizado Duna, São 3604. Duna, torre Duna, descendo para 2.000, chama estabilizado, tá? Até o ponto de espera da pista 10, via pátio principal e Índia, marcha me torre 118.95, ajuste no 092. Liderança e pátio principal e Índia, 94. Tupi 5367, coordenação com a equipe de São, chama para o táxi. Oxana é 6203, pronto, cópia. Oxana é 6203. Oxana é 6203, autorizado Galeão, via Zulu 10, decola da 10 com a primeira curva pela direita. O nível autorizado é 360. Segue perfil da Euluda, após direto bridge. Aciona 5064, controle 199, aproximar 35. 864, Alinda, cola cabeceira 10, vento no 30 graus, 10 nós. Alinda, cola no 864. Autorizado nível 360, Galeão. Ponta 10 com curva à direita. Essa é Zulu 10, da Euleta, é o perfil 5064, transporte 193. O controle de saída, Xané 6213, posição 4. Xané 6213, cotejamento correto, chama para puxa o funcionamento. Chamará 62. Paulo, chegou a chamar o 4463? 4463, quanto cobre? Cópia. Azul 4463, autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível 180, decola da 10 com a primeira curva pela direita, segue o perfil da Euleda, após Ilhéus, aciona 5073, controle 199, decimal 35. Tem autorizado Ilhéus 180, nível, via Golf 677, decola da 10, curva direita. Perfil da Euleda, após Ilhéus, 5073, transponder, 1935, controle de saída, 4463. Azul 4463, cotejamento correto, chama para puxa o funcionamento. 4463, quente, já está pronto para o estacionamento na ponte 8. Azul 4463, em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. Quente, coordenação com a equipe de solo, e entrou para o estacionamento, 4463, chama para o táxi. Furo 167, Mike, confere, aguarde para a cópia. Guarda a cópia, tem saída prevista? A saída prevista é da EL. Obrigado. Para o táxi, 35367-68 a bordo, 4 horas de autonomia alternativa. Tribo 5367, autorizado táxi via Pátio Índia, até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre em 118 decimal 95, ajuste 10 no 2. Pátio Índia, 18895 no ponto de espera, 10 no 2, 367. Trulli, muito boa, boa noite, minha quadra, decola, passa 1800, quanto possível, Aracaju? 1864, contato radar na decolagem, submantenha 370, saída PUC, aguarde coordenação com o centro. Sim, se aguarda. Acho que é Papa Golf, pronto, cópia. Papagolfo, autorizado Serra Juliette, Índia Romeu, decola da 17, a primeira curva pela direita, segue o perfil Árvore após direto, nível 080, acena 5040, controle 199, decimal 35, torre 198, decimal 95. Aguarde Papa Golf, cotejamento correto, para acionamento de táxi, chame torre em 198-95. X-Ray Delta Yankee, livre de acionar, reporte para o push. Quanto será da 1-0, pronto. 367, você tem condições de alinhar e decolar sem parada? Então, sem parada, alinha e decola, vento, 140 graus, 8 nós. Melhor ainda. TAN 3604. TAN 3604, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. ILS X-Ray 3995, TAN 3604. Prende, boa tarde, TAN 3290, X-Ray, X-Ray, informação bike. TAN 3290, acione identificação, chegada à área, autorizar direto e TAP, desça para nível de voo 050, ajuste no 0 no 1. Nível 050, milhões de 3690. E aproximação, aguardando autorização de voo. Aguardando a autorização. Turma 2. Voo 1167, pronto, cópia. Voo 1167. 1167 autorizado Guarulhos, via Zulu 16, após Belo Horizonte, após direto Trig, nível 360, decola da 10 na primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto Bridge, aciona 5120, controle 1935. Gol 1864, autorizado direto Aracaju. Aracaju, também antigo, 1864. Decola da 10, direita após, saída da El, Leda, após Leda, vou abrir. Nós podemos ir por 20, controle 1935, ou 1167. O 1167, cotejamento correto, chama para puxa e ensinamento. Vai chamar quando pronto. Papatango 9 Yankee Mike, contato radar 65 milhas, nordeste do VOS Salvador, vou direto Bonfe para a chegada Bonfe, eu passo para a descida. Controle Salvador, bom dia, 35367, transferindo, quando possível pro de Aracaju. 35367, contato radar na decolagem, subir mantenha. 190, saída pouca, aguarde coordenação com o centro. Certo, subindo para 190, aguardando 5367. Batendo 9 Bianchi Mike, se explode voo modificado ao Zuno 529, voo direto rotatória, reposto para a descida. TAN 3144, acione identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 060, ajuste no 0 no 1. TAN 3144, ciente, informe e terminando os desvios. 463, a linha decola cabeceira 10, né, por 20 graus, 9 nós. Autorizado táxi via Alfa, repórter Insta Gillette. Alfa, repórter Insta Gillette, TAN 3604. 065, ciente, 9 Bianchi Mike. Confirme a autonomia, que foi da Bianchi. Goma 864, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterna, 133, decimal 65. Confira a frequência? Zero, quando lá chame torre 18 decimal 95, ajuste no 09. O controle 3290, serviço do externo, índia externa. Então 3290, autorizado Duna, desça para 2000 pés, permanece ajuste autorizado, final do procedimento, repassa estabilizar. Duna autorizado, repassa estabilizar, desça 2000, 3290. Xanay 3604, atente aeronave à sua esquerda, ao Citation, taxiando para o ponto de espera da pista 10. Após a passagem do mesmo, está autorizado o ingresso, portão 62. Afirmativo, após a passagem do Citation, autorizado ingresso para o portão 62, o TAN 3604. 180 saída da Dial. 180 saída da Dial, 4493. Passaré 2230, bom dia. Chegada a Amã, desça para nível de voo 080, ajuste no 011. Puxando 6213, em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. Tomara para o táxi, né? Papa Golf, livre decolagem, cabeceira 17, vento 110, grau 10. De voo 070, ajuste no 011. X-Ray Delta Yankee, a linha mantém cabeceira 10. Sente autorizado direto e tapo, então 3144. Golf decolou 34, chave controle 119, decimal 35. Golf 7935. Boa Leda, 4463. Boa 1867, prossiga. Controle Oscar, Papa Golf. Papa Tango Oscar, Papa Golf, contato radar na decolagem, sub mantenha. 3000 pés, sair da árvore. Vai subir e manter 3000 na árvore.